Brasil tá tocando. Aí, Danzinha, ai, caralho, como ela te olha com cara de safada, pai. Tu manda pra ela, bebê. Ha, toma linguada, linguada na tcheca, molhada, ela toma linguada, linguada, linguada, linguada, linguada na tcheca, molhada, ela toma linguada, linguada, linguada. Ai, não se importa, não. Ui, que delícia, arrepiou legal, caralho. Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, vai. Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau. Que delícia, arrepiou legal, caralho. Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau. Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau. Passa a linguinha, passa a linguinha no pau. Quero mais saber de OnlyFans. Que eu vou tacar nas famosinhas do Instagram. Que eu vou socar na famosinha do Instagram. Caralho, que eu vou tacar na famosinha do Instagram. Que eu vou socar na famosinha do Instagram. Ela toma linguada, linguada, linguada, linguada, linguada na tcheca, molhada. Ela toma linguada, linguada, linguada, linguada, linguada na tcheca, molhada. Ai, não se importa, não. Que delícia. DJ Tazinho tá tocando. Como ela te olha com cara de safada, pai. Tu manda pra ela, bebê. Ha, toma linguada, linguada na tcheca, molhada. Ela toma linguada, linguada, linguada, linguada, linguada na tcheca, molhada. Ela toma linguada, linguada, linguada. Ai, não se importa, não. Ui, que delícia, arrepiou legal, caralho. Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, vai. Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau. Que delícia, arrepiou legal. Passa a linguinha no pau. Passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau. Passa a linguinha, passa a linguinha no pau. Quero mais saber de OnlyFans. Ha, que eu vou tacar nas famosinhas do Instagram. Que eu vou socar nas famosinhas do Instagram. Ha, caralho, que eu vou tacar nas famosinhas do Instagram. Que eu vou socar nas famosinhas do Instagram. Ela toma linguada, linguada, linguada, linguada, linguada. Toma linguada, linguada, linguada, linguada, linguada na tcheca, molhada. Ai, não se importa, não. Nossa, meu Deus. E Jerry? E Jerry? Linguada, linguada na tcheca, molhada. Ela toma linguada, linguada, linguada, linguada, linguada na tcheca, molhada. Ela toma linguada, linguada, linguada. Ai, não se importa, não. Ui, que delícia, arrepiou legal, caralho. Passa linguinha, passa linguinha, passa linguinha no pau, vai. Passa linguinha, passa linguinha,